valeu você ali no chão com o corpo todo perfurado de bala. O monstro que a sociedade criou agora não vale de nada. Sua mãe em cima do seu caixão aos prantos chorando, enquanto sua mulher e sua filha chora no canto através do crime. Foi apenas isso que você conquistou. Me lembro de você invadindo, apontando os ferros, descarregando, sem dó, causando o verdadeiro terror na casa da branquela. E que a revolta começa a ver que ela tem de tudo, a dor no peito, a lágrima que escorre. Esquece até do PM querendo te sentar o aço, só querendo ter o peito. Quando é corada é foda, a panela vazia. Sua filha com um sorriso meio sem graça, pedindo Danone. Você olha pro bolso, sabendo que não tem condições de comprar. Sua mulher sonhando com um armário e uma mesa da hora, só lamentando por morar com um canalha. Desempregado você, não vê nenhum político filho da puta querendo te ajudar, mas na hora que ele quer o voto, vem aqui e oferece 10 conto mais. Não funciona assim. O ódio e o orgulho que corre na veia aumenta o desejo e a vontade de matar. A crocodilagem que o sistema determina para nós daqui da periferia é realmente ser um ladrão, mas não o de varal daquele que chega e invade a mansão do boy e manda todo mundo pro inferno. Sai na fuga rápida na tentativa pela sobrevivência. Finalmente a compra do mesmo arroz e o feijão na panela. O rato de cinza chega derrubando a porta, é encontrado jogado numa cela. Sua mulher nos corre pra pagar o advogado, depois de tanta luta é liberado. Mas como vai trabalhar agora, carimbado na testa, o 5-7. Ai maluco, me diz agora o que valeu. Só aumentou sua vontade de matar e roubar, andando em má companhia, traficando em becos escuros. Essa virou sua sina, uma forma de alimentar sua família. Veja só a dor, o ódio que bate no peito, de uma lágrima que escorre de uma mãe que perde seu filho. Aqui é onde a felicidade não bate na porta. E se o rato de cinza que derruba a porta do barraco atrás de drogas, armas, fica furioso quando não encontra, descarrega o seu oitão direto na cabeça, sem compaixão. Me lembro daquela fita que os canalhas mataram 3 irmãos. A mãe coitada estava em casa, não conseguiu escapar, foi morta. Ratatatá, um canalha condecorado e mais um cadáver que será lembrado no dia dos finados. Periferia chora sangue a cada minuto que passa, um estado de decomposição. É lamentável, nosso dia a dia não é assim que eu quero viver nessa porra. Periferia, fica imaginando o filho do boy num cativeiro. Raça do caralho, merece ser destroçado, carbonizado. Vai vendo que o demônio criou seu canalha de cinza, mostrando sua revolta, espancando. Mas o neguinho da quebrada, mesmo sem pólvora na mão, será assassinado. Vai vendo o sofrimento, uma lágrima de ódio que escorre. Triste fim, me diz que vida de ladrão tem alegria. Claro que não, é sim seu sangue que escorre no corpo da periferia. E assim vamos prosseguindo, dando nossa vida, nossa pele, nosso sangue. Será que algum dia a felicidade vai bater na porta? É só uma esperança que eu carrego comigo. Me sinto angustiado, preocupado, grilado com o meu futuro. Será que me espera é o mesmo destino daquele fulano? Não quero ser o próximo defunto com minha coroa no meu sepultamento. Resultado de gatilho, sangue no olho. Mas graças a Deus, não é assim que eu vou seguindo. Vou caminhando, rimando, a voz assassina que oprime. Em meio a tantas dificuldades, hoje aqui firme e forte, pronto para narrar várias histórias.